Pessoal, ajude-me a enterrar os mortos. Ei, ei, como é que é? Calma aí, torcidinha. Eu sou o Giovanni, puxador da Seara Amor. E vê se me respeita. Todos sabem que a nossa organizada é a maior do Norte e Nordeste. Então, sai fora, Tufiguei. Assado com vermelho, é melhor sair daqui. Chegou a Seara Amor, pronto pra te destruir. Tá ligado. Na hora do combate, o estádio vai tremer. Tá ligado, nós somos alvinegros, Seara Amor até morrer. Preto e branco tá no corpo, Seara Amor é a parada. E se for da Tuf, vai levar muita porrada. Sou da maior torcida organizada do vovô. Invade os estádios arregaçando o tricolor. Vamos sacudir então. Nada nos amedronta. Tá ligado, né? Arregaçando o tricolor. Tá ligado. Nada nos amedronta. Invade os estádios arregaçando o tricolor. Vamos sacudir então. Vamos sacudir então. Nada nos amedronta. Tá ligado, né? Regaçando o tricolor. Tá ligado.